Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez. Mundo Sertanejo está no ar. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Muita música no seu rádio a partir de agora. Muito astral e, claro, também muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro que não perde um só programa. Muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados em toda a nossa rede de rádios, que são nossas parceiras, nossas afiliadas à nossa central de produção, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? A todos da equipe, um abraço carinhoso. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar e Jorge e Matheus cantam, abrindo o programa, Prisão Sem Grade. Só você que fez com que eu ficasse assim. Não há nada que eu possa fazer a não ser me envolver. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Eu sigo te amando e todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, um clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Você me seduziu, me hipnotizou, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Wilton Brasil, que mora em Itaú.

que eu não aguento de saudade. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Meu amigo Marinho Reis, em São Paulo, ligado no nosso programa Mundo Sertanejo. Minha querida Vanisa Silva, em Araçuaí, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Vale FM, exibindo nosso programa em Araçuaí, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Rubênio, aí da RCBR.com. Muito obrigado, viu? CRBR.com, em Boa Vista, no Estadão de Roraima. Muito obrigado a todos vocês ouvindo o nosso programa aí em Boa Vista, também por todo o estado de Roraima, pela rádio CRBR.com. Meu amigo Rubênio, produtor de vídeos, né? Um abraço, Rubênio, obrigado pela parceria e pelo carinho, viu? Um abraço, muito obrigado. Minha querida Elisângela Souza, Barra do Rio do Bugres, né? No Mato Grosso, ligada no nosso programa. Meu amigo Franco Nero, aí Franco Nero, em Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso. Um abraço, muito obrigado, viu? Rádio Difusora FM, exibindo nosso programa. Um abraço, Franco Nero, e todos da equipe aí da Difusora FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A minha querida Neuza, tia da Silvana Machado, aí na fazenda, próximo a São João do Paraíso, ouvinte da Paraíso FM. Muito obrigado a todos vocês, um beijo pra todo mundo. Quem vai cantar bonito agora? Meu amigo Paulo Terra, de São Paulo pro Brasil inteiro, canta Ela é Devassa. Ela devassa, tem sangue de barata, diz que me ama e depois me descarta, acha que eu sou largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida, só compra em lojas caras, ela é convencida. Me abraça e beija e diz que me deseja, que é amor pra toda a vida. Dado na gata. Meu Deus, como ela é falsa. Ela se acha, me deixou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa, que ela se acha. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Ligação Nacional. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço, minha querida Zélia Ornelas, em Berilo, Minas Gerais. A todos vocês, amigos de Berilo, ouvintes da Rádio Arai FM, toda a região, né, de Água Limpa, em Caetitu. A Evilma Fernandes, um beijo para você, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A todos vocês de Caetitu, de Água Limpa, toda a região de Berilo, ouvintes, ouvindo o nosso programa pela Rádio Arai FM. Um abraço ao Reginaldo Franco, os locutores, todos da equipe da Rádio Arai FM, em Berilo, Estadão de Minas Gerais. Meu amigo Fagner Silva e o Márcio Lima, aí no Acre. Muito obrigado a todos vocês, viu? Pelo carinho, pela audiência fantástica. Minha querida Geiciele Carneiro, em Palmas, no Tocantins, também ligada no nosso programa Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, viu? Arlene Pereira, em Roda Velha, na Bahia. Um abraço, muito obrigado a todos vocês de Roda Velha. Audiência fantástica. A Erisvânia Oliveira, as suas amigas, todos. Todo mundo ligado no nosso programa em Roda Velha, também no Estadão da Bahia. Ainda no Estadão da Bahia, vamos para Vila Bahia, Mata Verde. Todos nossos ouvintes aí da Rádio Talismã FM, Rubens Gomes, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente, Apagão canta Fundo do Busão. Vacilão, se as mina pira, não precisa ser patrão. Eu pego as piriguete, é no fundo do busão. É no fundo do busão, é no fundo do busão. Vai piriguete pro fundo do busão, é no fundo do busão. Se eu te pego, ai, ai, ai, ai, se eu quiser farriaça aí pra namorar, eu beijo mesmo, pego mesmo, eu sei marcar presença. Só fala pra gatinho no teu fusquinha, nós vamos de busão pra minha humilde residência. Se as mina pira, é tenso meu irmão, você não pega se você for vacilão. Se as mina pira, não precisa ser patrão, eu pego as piriguete, é no fundo do busão. É no fundo do busão, é no fundo do busão. Vai piriguete pro fundo do busão, é no fundo do busão. É no fundo do busão, é no fundo do busão. É no fundo do busão. fundo do busão. É no fundo do busão. Maravilha, maravilha. Vamos em frente, meu amigo Pedrinho Maranhão, aí da Sailândia, no Maranhão, né? A panificadora Júlia, todos os funcionários, aí os clientes ouvindo o nosso programa, aí pela rádio Marconi FM, em Açailândia. Também nós temos em Açailândia a nossa nova parceira, a Rádio Cultura AM, o Romualdo, a todos da equipe da Rádio Cultura AM. Portanto, nós temos duas rádios parceiras em Açailândia, no Estadão do Maranhão, Marconi FM e Cultura AM, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Um abraço, Pedrinho Maranhão, seu filho Ricardo, todos vocês, amigos dessa linda cidade de Açailândia, onde com certeza estarei brevemente fazendo show. Diego Valadares em Açailândia, aí pelo Brasil inteiro também fazendo show. É fácil contratar o show do Diego Valadares, é só discar o 61-8257-0991. Diego Valadares na sua cidade, um show alegre, um show bacana, um show dançante, um show pra cima. E detalhe, um show econômico, viu? Ligue 61-8257-0991 e leve Diego Valadares e banda para sua cidade para fazer a festa. Bruno e Marrone cantam Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado.

só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. No nosso caso de amor, só ficou saudade. Momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo, é isso aí. Muita música, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Muito obrigado, viu? Minha querida Janice Reis, em Taiobeiras, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Cidade FM, muito obrigado, viu? Meu amigo Bira, da Web Rádio Guaraí Esportes.com, em Guaraí, no Tocantins, também ligado, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço a todos os nossos amigos aí da Web Goiânia, na capital de todos os goianos, em Goiânia, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu amigo Claudinei Botelho, da Rádio Destaque FM Santana, Vargem, próximo a Boa Esperança, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço meu amigo Ronilson, Rádio Adustina FM, em Adustina, Bahia, também ligado no nosso programa e exibindo com muito sucesso em sua programação e local, né? Muito obrigado. Mundo Sertanejo está no ar. Cristiano Araújo canta Lepo Lepo. Com salário atrasado, não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade, se é dinheiro, se é amor ou publicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta. O meu tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu tá, tá, tá, tá, tá no lepo, lepo. E vai! Lepo, lepo. Com Cristiano Araújo. Fazer duro pé rapado com salário atrasado. Não tenho mais pra onde correr.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.